Bem, quando eu estou a falar de transportes públicos, estou a falar, acima de tudo, das freguesias à volta do centro urbano. E essa história da implantação local do Bloco de Esquerda ser só urbana já foi chão que deu uvas. Se nós formos a ver os resultados das últimas legislativas, nós olhamos que, por exemplo, freguesias como a Oliveirinha, mais distantes, outras, têm mais percentagem de voto do que freguesias ultra-urbanas no distrito de Lisboa e do Porto. O Bloco de Esquerda não tem um eleitorado unicamente das cidades, pelo contrário. Se nós olharmos, temos um eleitorado bastante diversificado, e mesmo no Conselho de Aveiro, se nós formos ver os resultados, como digo, das legislativas, não há assim uma diferença tão grande entre quem vive na cidade e quem vive na periferia da cidade. E nós, a questão da coesão é precisamente também as nossas políticas. Se nós queremos transportes públicos, se nós queremos um parque periurbano verde, se nós queremos que as árvores não sejam cortadas também no exterior, essa é lutar por isso. E, aliás, quando falamos de organização do território, se nós olharmos para as freguesias fora do centro urbano, olhamos, por exemplo, para alguns exemplos, São Bernardo e Eixo. São freguesias que estão atravessadas por uma estrada, e aí aqueles problemas que nós estamos a falar e que muitas vezes se pensa que estamos a falar do centro urbano, não, aí são mais graves. É o domínio do automóvel em relação à segurança das pessoas que usam as vias e o centro urbano de Eixo e de São Bernardo. Qual vai ser, ainda uma outra questão, o Bloco de Esquerda implica muito com o PS. Isso é uma tentativa deliberada de ir buscar. Vocês precisam de eleitores, obviamente, da esquerda. É à esquerda que vão buscar, possivelmente, não é? Esperam capitalizar um bocadinho mais também esse apelo para este tipo de políticas mais à esquerda, junto ao PS, junto de eleitores do PS que não se sintam, enfim, satisfeitos ou que não estejam... que possam vacilar um bocadinho na hora de votar. Esperam crescer aí também? Bem, não é uma questão eleitoral. Nós, quando criticamos o Partido Socialista, não é por se chamar PS, não é por se sentar mais à esquerda do que o PSD. Nós criticamos o Partido Socialista em Aveiro por questões concretas. Quando foi decidido o programa de ajustamento municipal, digamos assim, o plano da austeridade para Aveiro, o PS teve várias posições, acabou por se abster. Portanto, se não houvesse maioria absoluta da direita, o programa de ajustamento que pôs os impostos todos no máximo, as tarifas todas no máximo, as taxas todas no máximo em Aveiro, contaria com o voto do Partido Socialista, seria na mesma aprovado. E, para além disso, no Parlamento, sempre que o Bloco de Esquerda tentou alterar a legislação para o Fundo de Apoio Municipal, a direita, PSD-CDS, com o PS, sempre recusaram isso, sempre acharam que tem que haver um programa de austeridade para com as câmaras municipais. E nós só podemos criticar o Partido Socialista por ser um fã da austeridade para as câmaras municipais. Portanto, até, mas isso recorte... poderá vir a tornar esse tipo de... Quando vocês se viram mais para a esquerda, poderá vir a tornar mais difícil resultados de... pretendem nem à direita, de abanar com o Bloco de Direita. Eu prefiro falar no concreto. Outra crítica que nós fazemos ao Partido Socialista. Aveiro tem um problema de habitação. Tem pouca... nós temos um país que na Europa é dos que têm menos habitação pública. Temos cerca de 2% de habitação pública. Em Aveiro há uns 2% e pouco. E o que é que foi feito agora? Foram vendidos vários terrenos públicos para construção, já agora para construção cara, para pessoas com bastantes rendimentos, sem nenhuma contrapartida financeira, sem nenhuma contrapartida social, perdão. E como é que o Partido Socialista votou? Votou a favor, novamente, se o PSD e o CDS não tivessem maioria absoluta, o PS vota a favor de vender terrenos públicos que eram essenciais para garantir a habitação social no centro da cidade, para conseguir... Esta questão da renda a custos controlados não é só os 25% que vai para essas pessoas, é intervenção no mercado para garantir que todas as rendas vão para baixo, porque nós estamos assistindo a um aquecimento do mercado de rendimento. Portanto, são políticas concretas. Portanto, se o Partido Socialista tiver neste caminho, que é, na verdade, o mesmo caminho que o PSD e o CDS trilham, merece a nossa crítica. Sobre a questão de nós só nos virarmos para o PS e de eleitores do Bloco poderem vir do PS ou não. Bem, certamente que eleitores à esquerda se revêm no Bloco. Até porque eleitores à esquerda em Aveiro, que sejam críticos da maioria do PS e do CDS, julgo que mais facilmente se revêem no Bloco de Esquerda, que são críticos das principais opções do PSD e do CDS, do que no Partido Socialista, que tem votado a favor das principais medidas. Mas ainda outra questão, nós em Aveiro não temos só eleitorado que veio do campo chamado à esquerda. Nós temos eleitorado que tradicionalmente sempre votou PSD e CDS, que em 2017 votou no Bloco de Esquerda. Eu conheci muitas dessas pessoas. Quando nós andamos na luta dos transportes públicos... São pessoas em termos partidários, menos... Sim, são pessoas que viram... Alinhadas, que sempre, portanto, pode ser num lado como são pessoas outro, que, historicamente, sempre votaram PSD e CDS, mas que, pronto, um problema concreto nas suas vidas, que foi a falta de transportes públicos e aquilo que influenciava na sua capacidade de acesso ao trabalho, olharam para o Bloco de Esquerda e viram que tinham aqui a solução do ponto de vista da organização social para as suas vidas. E o apelo que nós fazemos é que quem em Aveiro vota PSD e CDS olhe para as políticas do PS e do CDS, nomeadamente na habitação, nos transportes, na falta de qualidade no espaço público, na falta de apoio social, e olhe para as propostas do Bloco de Esquerda, que verá, obviamente, que muita daquilo que é a qualidade de vida que nós queremos para o município, para estas vidas destas pessoas inconcretas, vem nas propostas do Bloco de Esquerda. Estão todos convidados, obviamente, a votar no Bloco. Mesmo para terminar, enfim, para estas eleições não serem um filme do que foi 2017, porque as condições são... Os protagonistas até são os mesmos, quase certeza, grande parte deles. As críticas e os grandes temas também vão ser. Qual vai ser a marca d'água do Bloco de Esquerda em 2021? Ou vai ser, como eu disse há pouco, a continuidade em insistir nestes temas? Há de facto uma certa continuidade, que chama-se coerência, mas tem a ver, acima de tudo, com a qualidade de vida das pessoas. Já enumerei aqui um conjunto de questões, na habitação, no transporte, portanto, nos espaços no apoio social. Não, alterou porque o contexto é diferente. Nós estamos numa pandemia... E o contexto é, obviamente, diferente, porque o apoio, a necessidade de fazer uma economia mais resiliente a críticas, mais resiliente a crises, e uma economia que responda à vida das pessoas, é muito mais urgente. Aliás, se nós olharmos o que tem sido feito ao longo dos últimos anos, é aquilo que são as propostas do Bloco de Esquerda. Dou um exemplo concreto para se perceber. A vacinação. Ninguém aceitaria uma vacinação com critérios de que quem é mais rico fica à frente da fila para comprar a vacinação. Não, pelo contrário. Nós reorganizamos e organizamos a nossa sociedade para que quem necessita mais da vacina possa passar à frente, que são os idosos, os profissionais de saúde. E essa é a nossa proposta, é uma organização solidária da sociedade. Mas agora mais um outro ponto de algo que é novo. As políticas de ódio têm estado em crescendo em Portugal, tiveram no poder nos Estados Unidos, estão ainda no poder... No Brasil, e o que nós percebemos é que Ribau Esteves tem sido um normalizador deste tipo de políticas de ódio, nomeadamente com declarações escritas em documentos da Câmara sobre a comunidade cigana, com Ribau Esteves a apoiar a reeleição de Trump e a dizer que Trump devia ser copiado para a Europa. Isto diz muito sobre aquilo que é a governação do PS-CDS em Aveiro, que são avessos à participação pública, gostam muito de facto desse modelo de Trump do manda-se de cima para baixo, e nós lamentamos que a Câmara Municipal de Aveiro, que Aveiro é uma terra da liberdade, onde os congressos democráticos da oposição se realizaram, que houve levantamentos contra o fascismo, agora seja presidida por alguém que tente normalizar aquilo que é a nova extrema-direita no país e no globo, e nós, obviamente, aí somos também uma lufada de ar fresco, porque ninguém tem a menor dúvida de que o campo humanista dos valores está no Bloco de Esquerda, e esse é também um campo enorme de intervenção. Aliás, ao longo do último ano, acima de tudo, um conjunto vasto de pessoas em Aveiro juntou-se ao Bloco, também em nome desses direitos individuais para cada uma das pessoas, independentemente da sua etnia, independentemente dos seus rendimentos. Na questão da participação, não falámos disso, mas o orçamento participativo, o modelo adotado em Aveiro, as verbas disponibilizadas, os projetos aprovados, a dinâmica criada, não foi uma nota positiva? Completamente não. Essa é a resposta, completamente não. Temos primeiro um problema de origem no orçamento participativo. Diz que, na altura dizia 30%, e nós criticamos isso, e agora é 10%. 10% do valor do investimento tem que ser assegurado pelo cidadão proponente. Bem, isso não faz qualquer sentido. Não há uma obra pública em que se pede a um cidadão, dá cá 10% do orçamento, ou dá cá 10% em horas do teu trabalho para esta obra. Isso não existe. E, portanto, afasta do orçamento participativo a maior parte da população em Aveiro, porque ou não tem dinheiro para assegurar os 10%, ou não tem tempo. O que a organização diz que é para mobilizar as pessoas. O envolvimento do número de votos foi muito, muito fraco, o número de propostas foi diminuta e, acima de tudo, são propostas que vêm de um conjunto de cidadãos, com toda a legitimidade, mas que são um conjunto de cidadãos que têm trabalhado conjuntamente em muitos projetos de cidadania, que não estou a criticar. O que falta é alargar isso. E alargar isso é deixar cair os 10% e garantir modelos de participação mais inclusivos. Porque isto dizer que a participação cidadã é só para quem tem dinheiro ou só para quem tem capacidade de usar o seu tempo, é obviamente excluir o grosso das pessoas em Aveiro que trabalham, que têm a sua vida e que querem fazer propostas para melhorar a nossa vida social, mas não o podem fazer, porque ou não têm dinheiro ou não têm tempo.